São Roque é representado quase sempre como um peregrino, com bastão na mão, uma cabaça para a água tiracolo, calçando botas e às vezes usando chapéu de caminheiro. Ele mostra uma ferida na perna, causada pela peste bubônica que tinha contraído, mas da qual tinha sido miraculosamente curado. Traz no peito uma cruz bem visível. A seu lado, quase sempre está um cão, tendo na boca um pedaço de pão. Tais elementos da representação do santo lembram as principais passagens de sua vida, carinhosamente guardadas no coração daqueles e daquelas que se tornaram seus primeiros devotos. Essas lembranças, ricas em detalhes, realçam sua humildade, piedade e, sobretudo, sua solidariedade às vítimas da peste bubônica que naquela época dizimava as populações da Europa. Substituem a falta de dados históricos mais exatos sobre ele. Roque nasceu em Montpellier, na França, entre 1345 e 1350. Dizem que tinha uma mancha avermelhada formando uma cruz bem no peito. Sua família tinha bons recursos econômicos, pois seu pai exercia funções no governo francês, mas ficou órfão de pai e mãe ainda novo, sendo criado por um tio. Teria começado a estudar medicina sem, porém, concluir o curso. Quando completou 20 anos, entrou para a Ordem Terceira Franciscana e, por isso, doou todos os seus bens aos pobres. Daí empreendeu uma peregrinação para Roma a pé. Durante a viagem, já na Itália, passou por várias cidades assoladas pela peste. Os doentes eram isolados para não contagiar o resto da população, mas ficavam totalmente desamparados, sem nenhum tipo de assistência. A tradição conta que, em todos esses lugares, o jovem peregrino sempre se apresentava como voluntário para cuidar dos doentes e, milagrosamente, por suas mãos, muitos deles foram curados. Finalmente, por volta do ano 1367, chegou a Roma, onde ficou cerca de 3 anos. Aí, também encontrou muitas vítimas da peste, das quais logo se pôs a serviço, igualmente curando diversas pessoas com sua bênção. No caminho de volta a Montpellier, chegando a Piacenza, o jovem peregrino descobriu que também estava com a doença. Obrigado pelos moradores da cidade, ele foi viver isolado na floresta, perto de Sarmato. Encontrou uma cabana na beira de um rio e aí se abrigou. Contam que, para Roque não morrer de fome, Deus fez com que um cachorro lhe levasse na boca um pão por vários dias. O dono do cão seguiu o animal e encontrou Roque muito doente na cabana. Então, tratou dele sem saber que era o santo peregrino que fizera tantos milagres. Roque, enfim, ficou curado e retomou seu caminho para casa. De acordo com uma tradição, passando pela cidade de Voghera, na Itália, Roque foi acusado de ser um espião do Papa e, não conseguindo se livrar da acusação, acabou preso. Passou 5 anos na prisão, pregando aos prisioneiros e convertendo muitos deles, mas sem revelar a sua identidade. Num dia 16 de agosto, entre 1376 e 1379, Roque morreu na prisão com não mais de 32 anos de idade. A devoção popular conta que seu carcereiro, manco de nascença, para certificar-se de que o prisioneiro estava mesmo morto, tocou o corpo dele no chão com sua perna manca e imediatamente esta ficou curada. A notícia desse milagre logo se espalhou. A mãe do governador, muito idosa, sabendo disso, foi ver o morto e, pela cruz vermelha no peito dele, descobriu que se tratava de Roque de Montpellier, o santo peregrino milagreiro. Somente por força da devoção popular que se criou em torno dele, é que o Papa Gregório XIII, em 1584, aprovou seu culto, estabelecendo sua festa no dia 16 de agosto. Ó, glorioso São Roque, humilde peregrino da fé, nas pobres vítimas da calamidade e da discriminação, descobriste o rosto de Jesus sofredor e o serviste com todo amor. Roga pela saúde de todos os que hoje estão doentes e para que eles encontrem em nós a indispensável solidariedade na dor e na busca por melhores condições de vida e saúde. Amém.